trasladados. Please, say again. Argentina 19911, are you saying? Sierra Alpha, Echo Zulu, according to flight plan roof, flight level 360, runway 10, first touch your right, dial, leader, seguro, the Skog 5131, and the control 120, decimal 8, Argentina 19911. Argentina 19911, via flight plan roof, flight level 360, dial, leader, seguro, Squawk 5131, frequency departure 120, decimal 8. Attention 1911, redway correct, report rate status, position 11. Say again, please. Aviso 366, gol 9996. Se complete final, procedimento é RNAV, chame a torre 118, decimal 95. Gol 99, e eu no mesmo. Torre 8195, 99 no mesmo. 10, RNAV 10114, 2 Serra Vitor 367, autorizado final do procedimento é RNAV, reporte passando 366. NH2, 25, continue descida para 5.000 pés, NH1014. Para 5.000 com 1014, última 6285. 08. Sim, XNM07530, Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota, Zulu 10 por base Zulu 6, passo conforme, nível de voo autorizado 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, Dael, Leda, Motiva, transponder 5152 e o controle no 208. Aprovado São Paulo Congonhas, nível 360, saída Dael, Leda, Motiva, curva à direita da 10. Upzulu 10 por base, Upzulu 16 por Smul, com fim, Chomod, Upzulu 30 e Tite. 5152-1208-6077. Correto, contingimento, Xanem 075, chama pronto no 08. Chama lá, obrigado. Da 95-11, autorizado Alfa, reportagem seu bilhete. Alfa, reportagem seu bilhete, 95-11. Zero, passa 170, chame o centro em 1260, alterna 1288. Recife 260-288 azul 5-7, desça para 2.500 pés, Renendão 0-4. 3.514, chama táxi. Chamada para táxi com 9-6. Salvador, Mike Bravo Alfa, reporta aeronave estacionada no gate 3, finalizado o reboque, bom dia, graças. Gente, bom dia. Alfa 3BS, 9-5-9. 9-5-1-1, está autorizado ingresso no Pátio 1, na posição 07. Pátio 1, 07, 9-5-9. Horas de autonomia, alterna Galeão, nosso POV 223. Gente, Sana 3215, vai taxiar até a posição 08, onde vamos até a posição, estamos na aeronave da companhia para ingresso no 07. Está autorizando até através da posição 08, deve tirar o composto da companhia, Sana 3399, passa 150, chame Recife em 12835, alterna 1251. Librogo, 9196. 9196, fala. 9199, boa noite. 219, boa. O 9196, Librogo. O 9196, autorizado Alfa, responsável da Juliette. Ideal, faz 3219, 9196. 3215, observar o tráfego da companhia ingressando no 07. Se possível, utilizar o táxi via Patiuno até o ponto de espera da pista no 0 via Índia. Torre em 1-8-95, ajuste no 095, morro. 1095. Salvador, muito bom dia, o Chimero 6075. A posição 8, puxa acionamento. Esse ano 6035, só um minuto para o puxo na posição 08. Temos duas aeronaves para passar a cauda, ok? Quem quer passar será autorizado no 908. Você aguarda a instrução 6035. NH 10, 15. Vou direto para a Vitor 367, autorizado final para procedimento em nave, pode passar no 366. Vamos lá então, desce para 4.000 com 1.015, voa o 367 e autorizado RNAV, repórter estabilizado o 6.2. 3597, forma agora ajuste no 0.95. 1.015, graças, passou 6.6. Sete final, RNAV, torre 1.895. 3.5, bom dia. Passa passando 04, segue via parte 3, parte 1, no Índia, lá 1895. Obrigada, bom dia. Boa, 9996, cidade 10. Gente, boa, 9916. Fica tendo ao Boeing 737-800, companhia Gol, até o mesmo ultrapassar Juliette. Após autorizar a ingresso no parte 1, na posição 90, o tráfego da companhia. Após o banho da companhia, vai pela Juliette até 1-0, com 9-9-9. Salvador, Argentina 1-9-1-1. Argentina 1-9-1-1, go ahead. Confirm, the departure is Dial, runway 10, what's the transition? Dial, after Dial, your flight position later. After position later, your flight position seguro. Sierra Golf Romeo. Ok, Dial Lira, seguro, Argentina 1. After seguro? Confirmed. After seguro? After seguro, you flight Upper November 857, after Papa Oscar Romeo, after Upper Mike 534, after position Lobor, Lima Oscar Bravo Oscar Romeo, after Upper November 741. A PIX after the direct. Okay, after seguro, confirm the airway. Upper November 857. Okay, upper November 857, I think, you know, 1911. Ocean M0075, coordenando com a equipe de solo, após passagem em Boeing 737-800, companhia Gol Acauda, autorizado por Xema Taxi 08. Tive condicionamento, após passagem Gol Retaguarda, Ocean 6075. Autorizado Alfa, importância da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Completa o procedimento, já passou. 773, deixa para 215. Autorizado o procedimento em BDZ, o que está na zona. Jardim 6225, continua a aproximação, aguardando que está livre. Gente, 6225. Ex-controle. Nossa, sim. 15973, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado o procedimento em BDZ, o que está na zero. São 3215, decolado 228, controle Salvador no 20218. 208, São 3215, boa. Oxené 6225, pós autorizado, pistola 0, vento 1 no 1 no 0 grau 089. Pouso autorizado, Oxa 6285. Passou 372, encontrei mais gravado, 6285. Change. São 3215, contato radar, suba para o nível 300, autorizado direto Leda. Sim, para o 300, direto Leda, são 3215. Chanelinha 075, autorizado o táxi, Apache 1 no Índia, Fotosfera Piscina 0, chama a torre, 1995, com ajuste no 096, um bom voo, e fica atento, aeronave da TAM, ingressando para o gate 04. Aeronave TAM, gate 04, e aqui, Apache 18, 95.0, Antenna 1911, exit detect. Antenna 1911, exit detect. BA from 1 India and holding point from 910, call tower 118.5 and the Canage 1015, a good flight. Okay, Argentina, Antenna 1911, clear, two taxi via India to Horsham. Runway 10, frequency, Horsham is 118, decimal 95. Direita, Foxtrot, no 21, decimal 9. Direita, Foxtrot, no 21, 285, obrigado, melhor. Salvador, muito bom dia, Chanel 6285, livrou a pista. Chanel 6285, autorizado Alfa, reportando em sua Juliette. Táxi autorizado via Alfa, reportando da Juliette, Oxa 6285. Bom dia e prossiga. Bom dia, eu vou para o Informex Ray, solicito autorização de reboque da posição 1 do Romeu do PAD 3 para a posição 9 do PAD principal. 6607. Bom dia, China 6075, autorizada Lima, tem piscina 0. Lima, tem piscina 0, 6075. São 3215, autorizado direto Mótiva. Autorizado Mótiva, são 3215. 961, decolada 34, controle Salvador, 120-8. 1208, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, Gol 961, bom dia. Gol 1961, bom dia, contato radar, tudo para o Niva 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, 360, Gol 1961, obrigado. Passa, posição 62, derrota 6225. Continua 9-1-1 on this frequency. Continua 9-1-1 on this frequency. Continua 9-1-1. Okay, so Identity 9-1-9-1, you have passed the hold point 10, please maintain position. Yes, Passou 9-3, complexo procedimento, sendo sonho, 1-1-8, decimal 9-5. Completo MDB de luz, 8-8-9-3. 2 Salvador, Rio 5973, passou 1, completando o MDB de luz da pista 1-0. Rio 5973, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre. Prossegue a aproximação e aguarda a pista livre, 5973. Good evening, Argentina, 1911, cross runway 10, ready to departure. Argentina, 1911, hold position. 1911, maintain position. Hoje é 6075, decolada 36, controle Salvador no 208, bom voo. 308, bom dia, 6075. Salvador, muito bom dia, hoje é 6075. Canal 6075, bom dia, contato radar, suba para o NISA 360, autorizado direto Leda. Quando Leda, 360 sem restrição inserida. Geral 9970, voe direto Duna, deixa para o nível 050. A 3153 utilizado, Serra Brava Golfo Lima, conforme rota, plano de voo. Até novembro 857 curso. Nível de voo 360. Decola da pista 90, primeira curva à direita, da El, Leda, Irume. Transponder 5161, acione o controle no 208. Correto, o Chavão será confiou somente a posição, por gentileza. Gente, uma 2 chama quando pronto. Alô, bom dia, até 9571, uma Charlie, cópia Guarulhos. 9571, no Zatan, autorizado Serra Brava Golfo 1000, conforme rota, plano de voo. Apesulou no 0 Taubaté, nível de voo 30300. Recall da pista no 0, primeira curva à direita. registro saída da El Leda Motiva, o transponder 5156 e o controle no 208. Confirme o nível autorizado 300. Afirmo. Rota conforme plano, nível 300, da El Leda Motiva da pista 10 com primeira curva direita. Transponder 5156 e o controle 208. TAN 9571 correto, cotejamento, chama para adicionar 6 Lima, pode 3. Mal 7B no solo, aos 39, direita, 1219, solo. Direito 219, 5973. Uno 961 Semicentro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. É confirmado 128 Afirmo. Obrigado, bom dia. Bom dia. Magnina 1911 Bolo 093, bom dia, voe direto serviço 367, deixa para 4.000 pés, ajuste no 015. 015, 4.000, direto serviço 367, Bolo 093. 1.0 de cima 10, tudo bem. Argentina 1911, climb to fly level 360, fly direct to Lida position. Geral 9970, confirme se faz o procedimento na nave. Negativa a nave, Gente, se der o 9970, deixa para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado o procedimento NDB Zulu Pistão no 0. Sena 6075, Semicentro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 1.2835, 1.2835, 25, obrigado. Rio 5973. Rio 5973, prossiga. 5973 se encontra com um problema técnico, estamos com um movimento de estilo, dando partida no momento entre os motores e para tentar recuperar o sistema hidráulico operar mesmo, ok? Ok, 5973 não tem nenhuma movimentação no PAT 3. Reporta se vai precisar de alguma ajuda aí para ingressar então na posição 7 Lima, que a posição que nós temos agora prevista aqui. Ok. Brasília 3517, Charlie confere autorizado, Serra Bravo, Bravo Romil, conforme rota para o 7, nível de voo autorizado 360. Decola no 0, primeira curva à direita, perfil de saída Arboruno após Elefa. 5160 no transponder, 120 decimal 8, controle Salvador. 360 autorizado, decolando ao 10 direita, Arbor 1 no Elefa, 5160, 208 após 3507. 517 correto, chama para acionar a posição 04, PAT 3. 317. Salvador, bom dia, 3890 para informação, Charlie, autorização para Recife. 3890, Charlie, confere, autorizado, Serra Bravo, Romeo, Foxtrot, conforme rota, plano de voo, piso 197, nível de voo 330, decola pista no 0, primeira curva direita, correção, primeira curva esquerda, do Peugeot Arapuca, transição Caju, 5155, aciona, e o controle no 208. 1911, for Argentina 1911, any chance to fly direct to Daniel Delta Alpha Golf Echo Lima? Argentina 1911, call Recife now, frequency 128.35, if unable 125.1. 128.35 or 125 decimal 1. Thank you. Solo Rio 5973 novamente. 5973, prossiga. 5973 vai necessitar de tratoramento até a posição. Sim, está coordenado, só um minuto. Rio 5973, se for melhor para o controle de tráfego, a gente prossegue até a última intersecção aqui antes de dar acesso ao paciente, para preocupar o acesso do paciente. Meu irmão, tá ali no ataque foi aquilo? Próximo aquilo, o Rio? O Rio tá praticamente no ingresso, na alfa pro ingresso na tiro, só que não consegue fazer com a curva o movimento de estilo pra esquerda. 5, facilitar a gente segue na Alfa até próximo do acesso ao pátio 1 para livrar aquilo e facilitar a movimentação do trafego. Tem condições de seguir via Alfa e depois ingressar na Juliette após o pátio 3 novamente? Não, justamente isso aí, porque a gente não está conseguindo a movimentação do estilo do controle, entendeu? Controle Rio 5973, o problema é o seguinte, nós não temos condição de fazer curva à esquerda no solo, manobrar à esquerda, apenas à direita. 1-0-99. Depois 1-0-99-70. Posição 7 Lima, pátio 3. Eu vou até a posição e agora só um minuto de coordenação. Ele está falando o seguinte, ele tem condição de adiantar um pouquinho e livrar aquilo. Fica melhor para vocês? Acredito que seja melhor sim, porque a posição 7 Lima seria mais próximo realmente a Juliette, ok? Ok. Gente, Golf Uniform Extreme, bom dia. Bom dia, muito obrigado. E o 5973 conseguiu realizar o movimento de steering para a esquerda? Negativo, senhor. Gente, é coordenado o tratoramento. O 5973 não vai para a aeronave no final da Alfa. Não se ingressa no jogo. Gente, 5973, apenas estacionar se sendo aqui até questionado aqui pelo outro operador, tem essa condição na curva esquerda, não tem, né? Afirmativo, não tem condição de curva esquerda, por meio próprio. Não, tem uma condição de Juliette, o tratamento já está sendo coordenado, ok? Ok, a manter a Alfa para Juliette. Geral 9970, no solo 54, direita no 219, solo. Direita 219, geral 9970. Solo geral 9970, 219. Geral 9970, autorizado, Alfa Kilo, pátio 3, 6 ou meu é previsto, porém fica até para o finalizador. Alfa Kilo, pátio 3, geral 9970. Salvador, Rio 5975. 975, bom dia, vou ir direto à posição Duna. Deixa para o direto Duna, nível 050. Tá 3153, posição 02, autorizado, chama TAC. Final pista 10. 1093, complete procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895, torre, gol 1093. Oi Salvador, bom dia, gol 1093, final pista 10. 1093, QNH 1095, utilizado pouso pista 10, vento 10 graus, 8 marchas. Sempre pouso 10, 1015, gol 1093. Salvador, bom dia, Oxanar 6225. Oxanar 6225, Brasília, informação em contato Charlie, já pronto cópia? Afirmativo, prossiga. Em só um minuto, ok? Temos um probleminha assim com seu nível, está coordenado com o Centro Recife, assim que você, você vai dar a cópia. Ok. Porém, prepara Arbor Elefa, Arbor Uno Elefa, será o preço de saída. E a Bona leva a frente, 625. Na escuta. 5973 na escuta. Já coordenou o tratoramento, provavelmente já está em visual com o mesmo. E segue até a posição 7 Lima. E o 5973 está acompanhando o Follow Me e o Pushback. Muito obrigado pela coordenação. O 5973 pode cortar na posição? Achimo na posição, corta. Ok, obrigado. Jogo Tata 9571 no posicionamento. Tata 9571 na 6 Lima vai manter a posição. Temos uma aeronave para ingresso na 7 Lima, ok? Mantenha a posição, assim que possível você vai dar do pushback. E aí, mantém a posição. Ok. Sala para posicionamento. Truque e acionamento 3890, posição 3. Dan 3890 na 03, mantém a posição, é o número 2 no setor. Mantém a posição, Dan 3890. Módulo da 31953 para o táxi, o nosso CV1 no 60, autonomia de 3 horas 17 e alterna Campinas. Cliente autorizado até 3153, via parte 1 no Índio, ponto superapista no 0, chama a torre, 1 no 8, 1 no 5, o ajuste de altímetro, 1 no 0, 1 no 5, bom voo. Parte 1 no Índio, então quando espera, chama 1895, quando pronto, 3153 da tarde. 93 no solo ao 00, direita 121 no decimal 9 solo. Direita 219 solo ao 093. Salvador, Salvador, bom dia. Bono 093, livrou via Foxtrot. Sente Bono 093, autorizado Alfa, reportando antes da Juliette. Vai ficar atento numa aeronave da Rio, Boeing 727. Está sendo tratorado até o pátio 3, ok? Vai reportar antes da Juliette. Alfa, Juliette, Sente 093. Confesso. 3153 autorizado, alinhar e decolar 10, vento 10 graus, vento norte. Autorizado alinhamento e decolar, vento 10, tá 3153. Pista 90, primeira curva direita, Arbor 1, após Elefa, 5174, transponder, 120 decimal 8, é o controle. Autorizado 380 para Brasília, Super Zulu 17. Decolada 10, com curva direita na Arbor 1, elevo. Transponder 5174 e o controle 1208, Charnier 6225. Charnier 6225, correto, cortejamento, funcionar a posição 0612. Vai chamar o Charnier 6225. Gostou, gostou, 9571? Então 9571, aeronave já está para ingresso no PAD 3, se possível. Não, então, era isso mesmo. Então, eu estou aguardando para iniciar o voo, uma aeronave vai ser tratorada ao meu lado, só para avisar os passageiros aqui. Isso. Tá, então é isso, né? Eu estou aguardando a aeronave ser tratorada ao nosso lado aqui, aí sim a gente inicia. Afirmo, estou 39571, exatamente isso. Tem uma aeronave para 7 Lima, pátio 3. Foi 7 Lima, pátio 3, a mesa vai ingressar. Agora só mais alguns minutos, estou na posição 6 Lima. Afirmativo, eu posso coordenar com o pessoal de solo aqui, quando ele encostar, posso iniciar? Afirmo, exatamente isso. Quando ele encostar na posição 7 Lima, inicia no 6 Lima, ok? Certo. Estou pedindo a minha atenção para o 3890. 3890903, tem condições de iniciar a aeronave ingressando no pátio 1, na posição da Juliette, após a gente seguir no pátio 3? Então, após a aeronave passar na Juliette, para o pátio 1, é iniciar isso? Pode iniciar de presente, na 03, atento somente esse tratoramento, ok? Na 03, autorizado, chama a TAC, na 3890. Camarada, 3890. Bono 093, antes Juliette. Prossegue com cautela para o pátio 1, na posição 08, atento ao tratoramento do Boeing 727 da Companhia Rio, ok? Visual com Rio, livre táxi, posição 08, gol 1093. 360, direto, confirme Leda. Salvador, 3517, agora com o feedback estacionamento 4. 35174, Jackson. Na posição 04 é o número 2 no setor, aguarda a autorização de pushback. Tráfego Salvador, bom dia, Azul 4201. Azul 4201, Campinas. Só um minuto, cópia. Prepara a Delta da Motiva para Campinas. Acerte Azul 4201. A próxima cópia na disputa. Chutã 3890, alternado São Gonçalo, autonomia 0322, POB 160. Chutã 3890, autorizado o TAC, via Patiolo Índia, ponto de travessa 90, chama a torre, em 1-1-8-5-9-5, ajuste altímetro 1-0-9-5, bom voo. 0-1-5 via Índia.br, chamará 8-9-5, tem um excelente dia, 3-8-9-0. Tipo 975 no solo, 09 direito, 1219 solo. Controlista 3153. Está na guarda. Com 3153, chame Centro Recife, 128 decimal 35, ao CRN 125 decimal 1, solicite a prova. 325, 251, bom dia. Então, 3591, autorizado, correção 9571, autorizado, parte 3, parte 1 no Índia, ponto, espera pista no 0, chama a torre, 118, decimal 95, ajuste no 0, no 5, bom voo. Parte 3, parte 1 no Índia, torre 1895, ajuste no 0, no 5. E 5975, autorizado, táxi. Via Alfa, Kilo, Pátio 3, a total sinalizador, a previsão é 3 ou meu, porém segue o sinalizador. 597, vai coordenar com a equipe de solo. Posso passar de aeronave a cauda, chama push na posição 04. Demorou nada da companhia. Vai passar a retaguarda. Do 4201 pronto? 4201 pronto. Autorizado Serra Bravo, Quilo Papá, conforme rota, Pesolo 10, Pubado, Pesolo 6, nível de voo 320, decola da pista 10, primeira curva direita, da Eule da Motiva. Transponha 51975, controle no 20.8. Fecho azul 4201, autorizado Campinas, nível 320. Decola 10, curva direita, da Eule da Motiva. 5175, transponha o controle Salvador 1208. Correto, cordejamento, chama pronto a acionar a posição 01, 4201 da Azul. 4201. Bom dia, 9571, ponto espera, pronto. 9571, ali mantém 10. Ali mantém 10, 9571. Não, 3890, decolou ao 14.